Nós vamos apenas dar uma pausa no nosso ciclo de estudos sobre aprenda a se defender, né, que era o tema do nosso estudo. Vamos dar uma pausa para ele. Vamos relembrar algumas coisas. E vamos dar um descanso nesse assunto e voltar na semana que vem. Feche os olhos na presença de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por este grupo que está aqui. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu corpo, corpo de Cristo, que são as pessoas. Te agradeço, Pai, porque este momento é separado para o aprendizado da tua palavra. É um momento separado para abrirmos o nosso coração para as verdades profundas, a respeito, Senhor, dos Teus filhos, da Tua obra, do Teu reino. E este é o momento, Pai, em que nós estamos livres para compartilhar conceitos da Tua palavra que fazem toda a diferença, Senhor, na nossa vida, no nosso ministério, Senhor, no ministério que o Senhor tem confiado a nós. E nós bem sabemos que só vamos poder fazer esse ministério, Senhor, se conhecermos toda a letra, Senhor, do Teu livro, da Tua lei. Então nós te pedimos que o Teu Santo Espírito continue esta obra que o Senhor já tem feito. Temos visto o Teu Santo Espírito dar uma continuidade, Senhor, nesses conceitos. Então eu te peço que o Senhor fortaleça os Teus filhos no sentido de eles poderem estarem presentes, Senhor. E não perder nada, Senhor. Nada daquilo que o Senhor tem nos dado, nada daquilo que o Senhor nos tem confiado. Senhor Jesus, queremos comunicar agora algum dom, alguma coisa excelente da Tua Palavra. Nós queremos comunicar, Senhor, o Teu poder. Queremos comunicar o Teu reino. E nós Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus, agora eu me levanto contra as obras das trevas. Eu repreendo em nome de Jesus toda dor. Toda dor é repreendida em enxaqueca dos irmãos. É repreendida a dor de cabeça agora. É repreendido o sono sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, toda a preocupação da semana também, agora eu repreendo em nome do Senhor Jesus, espíritos malignos que oprimem o momento do ensino. Você é repreendido agora, eu me dirijo a você, demônio. Vá embora deste lugar, vá embora dessas vidas agora. Você é proibido. Você é retido agora em nome de Jesus. Pode ir embora. Pegue as suas coisas, pegue a sua dor, pegue a sua preocupação, pegue os seus pensamentos e vai. Vai agora, em nome do Senhor Jesus. Você não tem poder sobre esses irmãos. Estamos debaixo da cobertura do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. E te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga um amém bem forte. Forte. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar na presença de Deus. Graças a Deus. Bom, nós temos aprendido e compartilhado, né? Naquele tema aqui de Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Abram lá, mais uma vez, em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Não é o tema do nosso estudo que nós vamos fazer agora, mas eu não quero que vocês percam essa palavra, porque nós vamos continuar ela na semana que vem. Eu apenas estou dando uma trégua. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, na segunda parte do versículo diz assim, vamos ler juntos? Maldito aquele que preserva sua espada do sangue. Mais uma vez. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Só vocês agora. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Muito bem. Então nós temos estudado e nos preocupado em aprender a nos defender. Então o tema é aprenda a se defender. Aprenda a usar as ferramentas que Deus te deu. Aprenda a usar a palavra de Deus. Entenda a autoridade no mundo do Espírito. Entenda que você não precisa ter medo de demônios. Você não precisa ter medo de enfermidade. Você não precisa ter medo de opressão. Né? Nós aprendemos sobre estar debaixo da autoridade de Deus e que a obra da cruz, o que Jesus fez na cruz foi algo tão profundo, tão universal, que não há motivo para nós termos medo. Não há motivo para nós termos medo. Nós falamos aqui É quase um chavão, mas pouca gente reflete sobre isso, que existem 365 vezes na Bíblia escrito não temas. Né? E que a religião nos ensina a ter medo das coisas. Ensina a ter medo de demônios, ter medo de enfermidade, ter medo de opressão maligna, ter medo de macumba, ter medo de macumbeiro. Né? Nos ensina a ter medo de situações diversas e por mais que nós entendamos que Satanás não está brincando na obra dele, em nenhum momento a palavra diz assim, você tem que ter medo. Nós temos que ter temor. Temor de Deus. Esse sim. Temos que ter temor de Deus. Então, na verdade, o grande objetivo de tudo isso que temos dito nos últimos 2, 3 encontros é ensinar o povo a não ter medo. A ensinar o povo a buscar em Deus aquilo que ele precisa para ter vitória sobre Satanás. Então, nós resgatamos vários conceitos, né? E a grande preocupação também desses estudos que nós fizemos foi para nós entendermos que para se ter autoridade espiritual, o primeiro passo não é a santidade. O primeiro passo é o conhecimento da palavra de Deus. Ter conhecimento da autoridade que nós temos, da autoridade que Jesus tem. E por estarmos debaixo da autoridade dele, nós temos essa autoridade também. A santidade é o segundo passo. Entrar para a autoridade espiritual tendo a santidade como primeiro passo é pura religiosidade. Em algum momento você vai cair. Ah, vai. Vai cair. Porque nós temos que entender a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. O pleno conhecimento de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo. E a santidade, automaticamente, quando nós vamos nos entregando à palavra de Deus, essa santidade passa a ser um pré-requisito fundamental para que se tenha autoridade espiritual. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Eu quero convidar os irmãos a abrir em 1 Samuel, capítulo 9. E nós vamos tentar aprender, tirar algumas verdades das milhares que existem entre dois personagens muito importantes para o teu ministério, para aquilo que Deus tem para a tua vida. 1 Samuel, capítulo 9. Versículo 13. Depois nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 16, ou vamos ler? Do versículo 11 em diante. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 em diante. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Ápia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul, seu filho: toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Amém. Vamos lá para o versículo 16, capítulo 16. Vamos ler o versículo 11 em diante. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Repita comigo: que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Muito bem. Existem milhões de verdades ministeriais por trás de todo o livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ele é um divisor de águas no Velho Testamento. Porque 1 Samuel retrata um período em que Deus se comunicava diretamente com o povo de Israel. Não havia rei, não havia reino, não havia castelo, não havia vassalos, não havia escravos, não havia impostos. Deus se comunicava diretamente com o seu povo. 1 Samuel, ele retrata um momento em que o tipo de reino que se fazia em Israel era um reino teocrático, ou seja, onde Deus governava o povo diretamente. Não havia estrutura, não havia uma denominação, não havia um código doutrinário, não havia sistema de governo. E o povo entendia a vontade de Deus através dos seus profetas. Então, o livro de 1 Samuel, ele mostra essa passagem. O momento em que o povo deixou de ser guiado exclusivamente por Deus, diretamente por Deus, para então se estabelecer um reino. Um reino do modelo como esses que nós conhecemos. Pense na Inglaterra, pense na Suécia, pense na Dinamarca, ou então no Reino de Portugal, aqui no Brasil, na época do Império, ou então no Reino da Espanha, as colonizações espanholas e portuguesas, onde havia um rei. Eu pergunto para vocês, ainda existe rei hoje? Existe rei hoje? Existe, né? Tem o Reino da Dinamarca, o Reino de Mônaco. Na Inglaterra ainda tem um rei. Eles não reinam muito, porque, na verdade, quem determina as coisas é o primeiro-ministro. Muita coisa mudou, né? Mas essa forma de reinado, como nós conhecemos hoje, até então, aqui neste momento, não havia. E aconteceu um episódio, nesse momento, em que o povo de Israel, eles cansaram de andar na presença de Deus. Eles começaram a ter inveja, eles começaram a querer ter um reino. Eles achavam bonito esse negócio de rei, de rainha, de exército, uniformizado. Eles achavam bonito esse tipo de governo. E eles começaram a abrir mão de receber a direção de Deus a respeito dessas coisas. Até este momento, neste momento da história, havia uma pessoa, um personagem lindo, maravilhoso, que todo cristão tem que saber profundamente a respeito dele, que era Samuel. Samuel, ele foi criado por um sacerdote, ele foi concebido, a mãe de Samuel era uma mulher estéril. E Deus, então, pela sua misericórdia, ouvindo as orações dessa mulher, respondeu às orações dela, porque ela pedia, me dá um filho. Eu quero ter um filho. E essa mulher fez uma promessa linda para Deus, que eu sempre vejo o tio Mir fazer aqui, né? Eles fazem quando nas consagrações, onde os pais consagram os seus filhos, né? Na verdade, nenhum pai pode consagrar um filho ao Senhor. Nenhum pai pode consagrar um filho ao Senhor. Os pais têm que se consagrar e apresentar o filho a Deus. Porque os pais não podem escolher pelo filho. Eles podem ensinar o menino no caminho que deve andar. E quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Mas essa mulher entregou seu filho a Deus e disse, eu vou apresentar. Esse filho não é meu, eu vou ter esse filho, mas esse filho vai ser do Senhor. E Samuel, então, ele cresceu, ele foi entregue ao sacerdote Eli. E Eli, então, criou essa criança na presença de Deus. E Samuel, ele foi não somente um profeta, mas ele foi um juiz. Ele foi o último juiz do Velho Testamento. Quem eram os juízes? Os juízes eram aqueles que ajudavam o povo nos momentos difíceis. Quando se levantavam os reis da terra, se levantavam os inimigos de Israel, se levantava a opressão, a dificuldade, Deus levantava os juízes. Os juízes sempre tinham uma palavra de coragem, uma palavra de ousadia. Eles se levantavam nos momentos de conflito, mas eles não eram reis. Eles eram homens simples, homens do povo, que viviam com o povo de maneira simples. Samuel foi o último juiz. E quando os inimigos se levantavam, era lindo de ver a maneira como os juízes interferiam naquela situação. Reuniam o povo, faziam sacrifício e diziam: isso tudo está acontecendo por causa da desobediência, porque nós nos afastamos do Senhor, estamos colocando o nosso coração para a idolatria, e nós temos que nos arrepender. E todo o povo se arrependia, e eles juntavam os valentes daquele povo e diziam: agora nós vamos nos levantar e Deus será conosco, porque Ele disse para mim que nós iríamos vencer. E Deus sempre dava uma estratégia para o juiz. E o juiz chegava e definia a situação. Vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. O povo de Israel então se levantava, botava todos os inimigos para correr. Todos os inimigos, ó. Ripa! Ripa no povo! Vamos botar esse povo para correr. E Deus usava, então, os juízes. E o povo de Israel sempre recebia do Senhor uma direção através dos juízes. Os juízes entravam em cena naquele momento de conflito, resolvia a situação e ele se retirava. E dizia então: povo, fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. Não se entregue para a idolatria. O que acontecia? Mais uma vez o povo caía em idolatria e pecado, se afastava de Deus, se afastava das promessas e dos seus compromissos. E então, novamente, levantavam-se os inimigos e oprimiam o povo, e mais uma vez os juízes se levantavam e resolviam a situação. Mas o povo de Israel se afastou tanto, tanto de Deus, que chegou o momento em que eles disseram: nós não queremos mais esse sistema. Não queremos. E no começo aqui, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, acontece bem esse conflito. Onde o povo de Israel chega para Samuel, que foi o último juiz, e disse assim: não queremos mais esse modo de reino. Na verdade, eles estavam dizendo: nós não queremos mais Deus interferindo nos nossos negócios. Tão parecido com o que aconteceu no Éden, né? Mais uma vez, a história registra o momento em que o povo de Israel se afasta das promessas de Deus. Eles disseram: nós não queremos mais ser governados por Deus. Isso é muito difícil. Nós queremos um reinado como o das outras nações. Então, nós vemos aqui um modelo. Eu quero ser interrompido pelo pastor Umir, pelos irmãos que estão ouvindo aqui. Quero ser interrompido, que eu quero que vocês repartam alguma verdade que Deus colocar no coração de vocês. Então, eles não queriam mais aquele modelo. Eles queriam um modelo de um reinado igual das outras nações, onde havia rei, onde havia rainha, onde havia impostos, onde havia exército. Nós queremos um rei como o das outras nações. O que que eles estavam querendo dizer com isso? Nós não queremos mais Deus interferindo nos nossos negócios. Parece o modelo do mundo, né? Pois não? Justamente isso. Na verdade, eles precisavam de uma nova identidade que representasse o que eles eram. A identidade de Deus não era mais a identidade que eles tinham. Eles perderam a identidade. Da identidade do mundo. Eles perderam a identidade. Olha só, irmão. Excluindo Deus o convívio deles. Isso foi uma coisa corriqueira, irmãos? Será que foi uma coisa que aconteceu? Será que isso trouxe uma consequência profunda para a história de Israel? Isso trouxe uma consequência, irmãos, irreversível. Diz o capítulo, nos capítulos anteriores, que Samuel, quando o povo interpela Samuel e diz assim: nós queremos um rei, Samuel dá uma dura chamada de atenção para o povo e diz assim, falou Deus através de Samuel: vocês estão, na verdade, vocês não estão querendo um rei, vocês estão me rejeitando. Deus, que conhece os corações e conhece as intenções, entendeu que esse povo estava simplesmente dizendo: Deus, nós não queremos mais que o Senhor interfira nos nossos negócios. E olha o que o irmão Errol disse. Eles perderam a identidade. A identidade de Deus. Eles tinham uma identidade do mundo. Do sistema do mundo. Então eles precisavam então de um representante, né, irmão Errol? De um representante que personificasse aquilo que eles mesmos eram. Pois não, Gerson? Eu acho que eles tinham esse sentimento pelo fato de muitas vezes eles estavam também desagradando a Deus, e eles sabiam que a vitória deles, o trabalho de Deus com eles, dependia de uma vida com Deus, né? Uma vida de servidão a Deus. Né? E daí eles sempre estavam tentando se desviar, então eles queriam montar uma estrutura. Eles são dependentes, o povo deve ter pecado não, a palavra de Deus não, mas queria que funcionasse. Deus queria que os exércitos eles funcionassem, tinha ali um sistema, um rei, né, alguém que tivesse domínio, que desse esse tipo de segurança para eles, que deve planejar, né, pelas suas próprias forças, né, e resolver as suas próprias forças, porque acho que eles já não tinham essa segurança, tem também que volte eles estavam desagradando a Deus, e a qualquer momento. Então eles não queriam mais ter compromisso com santidade. Eles queriam liberdade para viver de qualquer jeito. E a resposta de Deus sabia que dependia da santidade. Então eles assim, com toda uma estrutura, eles poderiam olhar e pecar ou não, que eles iam ter. Eles achavam que ia ter uma segurança. Pois não? É interessante isso que o professor falou, porque quando eu tenho ainda uma outra opção, eu não preciso de Deus. E o fato deles colocarem um rei fazia com que eles tivessem várias outras opções para poder recorrer a Deus. Diplomacia, o exército, questões políticas. Então, alianças com outros povos. Então, eu tenho agora várias opções. Não tem que recorrer a Deus. Então Deus teve que agir na vida do homem através da individualidade a partir desse momento. Vai ver lá se Jesus acabou de fazer bem. É verdade. Isso é outra história. Mas muito bem. Pois não. Estava observando também que, enquanto Samuel estava com saúde, e curiosidade, e o Espírito Santo, e fazia diferença. O povo conseguia ouvir e obedecer. Muito embora alguns tinham problemas, mas ele teve um outro problema mais sério. Foi o verdade. Porque ele conseguiu ver isso como difícil. E a palavra de Deus diz que eles perverteram. Né? Então, aqueles que estavam ainda sobre a dependência de Deus, né? Eram dependentes de Deus, acharam por bem que se o próprio filho de Samuel perverteu, as nações estavam crescendo, né? Os povos se multiplicando. Então, olha, foi aquilo que foi produzido. Tomar uma cultura, né? Isso está bem no meio, né? Achando que essa seria a saída, né? Porque já o próprio sacerdote, o próprio escravo, né? Estava acontecendo. Porque às vezes acontece hoje, né? Em grandes ministérios, né? Que não estão, às vezes, na passagem de baixo, né? Até fez uma passagem. Então, eles acabam, né, revisando os caminhos. Né? É verdade. E conduziam, então, a história a ele ter um rei. Parte que teve rei, ponto, tem para nosso testemunho, né? É verdade. Agora, o povo não soube crer, né? Pelo seguinte fato. Quando Samuel foi levantado por Deus, ele era de 7 anos de idade, Eli e a sua família estavam corrompidos. Eli era um juiz, um sacerdote. Não havia esperança de posteridade, de juízo. Mas Deus levantou Samuel. Então Samuel é um exemplo de que Deus levanta pessoas, né? Só que daí o povo ficou com medo. E nós vamos confirmar o que o senhor Elias disse no capítulo 8, quem puder abrir, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Está dizendo justamente isso. Esse momento, esse divisor de águas, irmãos, em que Deus deixou de... O governo deixou de ser um governo de Deus para ser um governo do homem. E quando a gente fala do homem, nós estamos falando do mundo. Diz assim o versículo 4. Então, os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe, você está velho e os teus filhos não andam mais nos teus caminhos. Constituí-nos agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Olha, o modelo do mundo. Como tem as outras nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Vocês viram? Vocês estão entendendo a armadilha aqui? Sabe, irmãos, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui no seguinte aspecto que eu preciso que vocês vejam. A seguinte situação. Na nossa congregação aqui, nós temos uma preocupação muito grande. Uma preocupação no sentido de que a estrutura dessa igreja, os compromissos, né? A luz, a água, projetos futuros, equipamento de som, que eles não governem as nossas ações. Porque quanto mais uma igreja cresce em volume de pessoas, vão se criando compromissos financeiros tão grandes. Eu conheço igrejas, não preciso ir longe, igrejas que precisam de 4 milhões de reais por ano para se manter de com a porta aberta. Tem igrejas que é 10 milhões. Para se manter com a porta aberta. São tantos compromissos financeiros. O patrimônio é tão grande. A manutenção desse patrimônio é tão grande, irmãos. Que se acontecer alguma coisa na igreja que comprometa aquelas ofertas, toda a estrutura estará então abalada. Então imagine vocês, uma igreja onde tem tantos compromissos, tem uma frota de 8 carros, tem um templo de 10 mil metros quadrados, tem uma conta de luz astronômica, tem um número de irmãos de carteira assinada trabalhando dentro da igreja, compromissos trabalhistas, onde eu sou obrigado a manter essa estrutura. Imagine vocês se da noite para o dia acontece algum escândalo no ministério. E da noite para o dia, aqueles 22 mil membros viram 400 membros. O que vai acontecer com a estrutura? Vai ruir. Agora, se você, então, está na frente desse ministério, e você vê a coisa caindo em cima da tua cabeça. O que você faz? Vou ter que tomar uma atitude. Vou ter que tomar ações que muitas vezes vão contra as suas convicções, eu passo a palavra, as convicções que você tem dentro de você. Você está preso pela estrutura. Então o Espírito Santo passa a não governar mais as ações do ministério, mas quem governa as ações do ministério passa a ser a estrutura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém. Por favor, irmã Lina. Porque eles não estavam perante Deus colocar. Deus Então já havia um histórico, né? É, já por trás, a estrutura já havia minado alguns valores, algumas convicções. Então, irmãos, a estrutura, não se enganem. Por isso que o pastor Umir, ele sempre diz assim, nós temos que ser livres e desimpedidos para pregar o Evangelho. Nós temos que estar livres. O pastor Umir dizia assim, Marcelo, lá na Ribeira, se da noite para o dia eu tomasse uma situação, uma decisão de firmeza e os irmãos parassem de ir para a igreja, eu posso simplesmente acender um lampião e pregar o Evangelho porque eu sou livre para isso. Essa congregação está aberta, o pastor Umir só permite essa congregação aberta porque ele está livre para pregar o Evangelho. Ele está livre para ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, a estrutura, ela tem vida própria. A estrutura, ela tem vida própria. Ela tem vontade própria, ela tem caprichos próprios. Em algum momento, este cavalo chamado estrutura vai querer montar em você. Veja, Marcelo, nós temos que saudar aquele compromisso, aquele financiamento de R$4.000 para a construção do novo templo. E nós não temos aqueles R$4.000. Estou dando exemplo para você. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Quando a instituição, então, tem um peso mais forte do que a liberdade de se andar na presença de Deus. Pois não, irmão Sérgio? Estava. interessado no indivíduo. Deus está interessado em você. Deus está preocupado em cada irmão no compromisso de pregar o Evangelho que é você. E que a igreja, já passo a palavra, a igreja não é teclado, não é equipamento de som, não é cadeira, não é templo. A igreja são as pessoas. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja é o conjunto das pessoas que confessam Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. E a nossa fé tem que estar tão aprofundada nessa verdade, a ponto de não se pode mais ser igreja. Fecha tudo, se reúne em casa. A igreja vai continua, porque a igreja está dentro de você. A maior instituição é, aquela, é aquilo que está instituído no coração do homem. É muito bom ter essas coisas, irmãos. Eu não sou contra ter um teclado abençoado aqui que nós temos. Eu não sou contra ter esse equipamento de som. O que nós somos contra, irmãos, é essas coisas começarem a gerenciar a nossa vida. Nós achamos que a igreja está crescendo porque nós estamos com equipamento de som. Ah, vamos comprar mais 6 caixas aqui. A igreja está crescendo. Não. Uma igreja cresce quando a palavra de Deus cresce no teu coração, quando o teu compromisso com a pregação do Evangelho cresce. Porque vai chegar momentos, irmãos, em que não vai haver estrutura nenhuma. Eu glorifico a Deus, irmãos, por tudo que Deus permitiu que eu visse. Já passo. Deus permitiu que eu visse, irmãos, o Evangelho ser pregado debaixo de uma árvore. Eu vi atitudes assim, a estrutura quer me engolir, esse templo aqui está sendo um problema para a pregação do Evangelho, estão querendo oprimir o corpo de Cristo, então eu vou pregar o Evangelho debaixo da árvore. Eu vi isso acontecer, irmãos. Eu vi isso acontecer. Eu vi uma igreja, irmãos, permanecer por mais de 2 anos, 2 ou 3 anos, dentro de uma sala que era isso aqui, da cadeira para cá. 3x5. Acho que nem isso. 3x5. Eu vi. Eu vi corpo de Cristo dentro de uma sala de uma irmã de 3x5 de tamanho. E ali havia reconciliação, havia palavra, havia igreja. Irmãos, o que vale dentro de nós é aquilo que é instituído por Deus no coração do homem. É isso que vale. O resto são consequências, acessórios, situações de conforto. Amém. Sabe, irmãos, essa coisa da instituição ainda está muito forte dentro de nós. Nós estamos habituados que igreja que cresce é aquela que é um templo enorme. E Deus quer fazer um templo dentro de você. E nós colocamos esse templo tudo para fora de nós. Mas Deus quer construir um templo de adoração dentro de você, quer fazer de você igreja, onde habita a presença da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Imagine, irmãos, na Coreia, onde havia perseguição dos irmãos, não podiam fazer, se reunir, como nós estamos nos reunindo aqui, e havia igreja. Havia igreja. Eu já passo a palavra, preciso terminar esse raciocínio. Certa vez, certa feita, eu vi alguém dizer assim, uma liderança de uma igreja, a igreja que não crescer 10% ao ano está fora da visão. Eu fiquei pensando, na região do Vale da Ribeira, onde a população diminuía naquela época, em 2003, 1,3% ao ano, por causa da pobreza. Pobreza. As pessoas indo embora, irmão. Saindo da Ribeira para morar em Rio Branco do Sul, morar aqui, Curitiba, região metropolitana. Cidade diminuindo de tamanho. Adrianópolis. Diminuindo de tamanho a cada ano. Numa densidade demográfica de uma pessoa para cada 4, 5 quilômetros quadrados. De onde vai brotar essa gente, meu povo? Dos pés de alface? De onde vai brotar essa gente? Não tem gente. Não tem gente. Para crescer 10% ao ano, meu irmão. Porque os irmãos que iam para a igreja já andavam 7 quilômetros a cavalo para chegar na igreja. Então, eles estão fora da visão. Então, os poucos membros que vão lá não têm o direito de ter um pastor? Não têm o direito de tomar uma ceia? Não têm o direito de comungar com os poucos irmãos que estão perto deles? Não, eles não têm direito ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Porque nós não estamos dentro da visão. Sabe o que é isso, irmãos? É institucionalismo, é o que está acontecendo aqui. É um retrocesso isso. É um retrocesso. Eu digo para os irmãos, a maioria dos institutos bíblicos ensina a mesma coisa. Onde uma obra ela é medida pela sua estrutura. Eu tenho que ser um pastor bem afeiçoado, eu tenho que ter os sapatos bem lustrados, eu tenho que ter um terno bonito. E ser, então, um boneco manipulado pela instituição. Não é isso que Deus quer. Vamos pegar os exemplos dos apóstolos, irmão? Vamos pegar o exemplo da palavra de Deus? O exemplo dos profetas e dos grandes homens de Deus? Pois não? Sendo na história da Bíblia, primeiro, que era a queda de Adão, aí Deus levou um novo, Noé, chegou Noé. Então, o pessoal, o mundo saiu do modo de pecado, mas o pessoal sempre teve aquele valor, o próprio pecado mesmo, o homem da vastidão de Deus. Exatamente. depois de Abraão, depois vieram de os profetas, vieram os filhos. Sempre o homem, né, dele mesmo, e Adão, sempre o homem achou um motivo de ser desviado as coisas. Exatamente. Sempre parece assim que a tendência da carne, do ser humano, né? Deus, e olhando, né? É, tipo assim, Deus depois de volta, colocou Davi para tentar liderar, né, o povo dele e tal, né? Agora ele se tem um segundo o coração dele, é o menino dos olhos, entendeu? Uhum. E as pessoas sacrificavam os seus pecados, né? Exatamente. E aqui, tipo, um banco de sacrifício que eles faziam, cheirava mal, né? Não aceitava mais. Aceitava mais, até Jesus. E é o rei do rei. Exatamente. Então, passou então a haver algo instituído no coração do homem. Não vale mais os reinos da terra, porque todos eles estão corrompidos. Mas o que vale é aquilo que é instituído no coração do homem. Tinha alguém mais querendo comentar alguma coisa? Pois não, desculpe. A igreja, ela se deixa ser contaminada pela organização, ela passa a virar como se fosse um emprego. Né? Exatamente. Então ela já perde a capacidade de capacitar o prêmio dessa obra. Uhum. Então ela passa a se ocupar em funcionários da obra. Né? Então ela precisa contratar pessoas que não têm o que, porque de uma certa forma, de repente, ela recebeu um recurso. Então, existe uma troca. Então, a igreja, ela não perde a visão dela, ela pode formar um prêmio. E o prêmio que é, mesmo o prêmio que é, nem sempre precisa ter recompensa. Né? Então, eles fazem um trabalho por amor. Então, fica muito mais. Exatamente. Então, um bom governo já. E olha a igreja como se fosse uma associação, né? Exatamente. Ela deixa de ser uma associação. Ele perde a liberdade e a autonomia de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, que a igreja de Cristo esteja dentro de você. Amém? Vamos colocar de pé na presença de Deus. Feche os olhos. Vamos orar. Pai bendito, eis aqui o teu povo. Aleluia. Senhor, nós falamos, Pai, sobre a instituição tentando governar o homem. Sempre foi assim, meu Pai. E com Jesus não foi diferente o teu filho. A instituição religiosa, Senhor, o governo romano queria, Senhor, também manipular o teu filho. Mas o teu filho, Senhor, morreu e ressuscitou. E agora vive em nós. Porque o reino do teu filho agora, Senhor, está colocado no coração dos homens. E não existe homem, Senhor. Não existe circunstância, não é o poder do dinheiro e da estrutura. Que tira, Senhor, este amor, que tira esta sede pelo Evangelho, que tira, Senhor, esta obra linda que o Senhor fez no coração do homem. Senhor, que esta igreja possa andar nesta visão, eu te peço. Numa visão, Senhor, onde o teu Espírito trabalha no indivíduo. Onde o teu Espírito trabalha no coração de cada obreiro, onde cada obreiro que está aqui ouvindo esta palavra, sente, Senhor, que eles estão fixados, fundamentados em algo que é eterno, algo que é do céu e não da terra. Senhor Jesus, que esta palavra sirva para animar, Senhor, os teus obreiros. Esta palavra sirva para que os teus filhos possam discernir aquilo, Senhor, que é do mundo, daquilo que tenta, Senhor, fazer com que o nosso coração seja enganado pelas coisas terrenas. Nós não queremos que isso aconteça. Nós somos teus obreiros, Senhor. Nós fomos chamados para pregar o teu evangelho, para ter autoridade, Senhor, para estar livre e desimpedido para pregar o teu evangelho, Senhor. Seja, Senhor, debaixo de uma choupana, seja debaixo de uma árvore, seja debaixo da mais linda catedral. É a mesma presença, é o mesmo Espírito, Senhor. Nada muda essa paz que está dentro de nós. Senhor, nós queremos esse tipo de autoridade, Senhor, sobre os Teus obreiros que estão aqui nessa noite. Oh, meu Senhor Jesus, edifica a Tua igreja no coração dos Teus filhos. Que todas essas coisas físicas que nós podemos tocar e ver com os olhos sejam secundárias, Senhor. Sejam apenas acessórios que o Senhor permite pela Tua graça. Sim, meu Deus, nós queremos pregar ousadamente, seja com o microfone, seja, Senhor, com a nossa voz, com o nosso peito no meio da praça. Sim, Deus, nós queremos falar ousadamente o Teu Evangelho e não queremos que nada, nem ninguém, Senhor, mude isto que está no nosso coração. Senhor Jesus, o Teu Filho, Pai, Ele andou em cima de um burro, Senhor. Ele entrou, Senhor, naquela cidade ovacionado, Pai, porque ali lhe deu um exemplo, Senhor, de que nascer numa manjedoura não tira, Senhor, a autoridade de rei que ele tem. Aleluia. Meu Senhor Jesus, eu quero, Pai, que essa palavra de poder fique impregnada no coração dos Teus filhos. Pai, que nós nunca mais nos esqueçamos, Senhor, de que as verdades espirituais são mais nobres, são infinitamente superiores do que as verdades que a gente pode tocar e ver com os olhos. Aleluia. Senhor Jesus, nós não podemos dizer que o Teu reino está aqui ou acolá, porque o reino está no coração dos Teus filhos. O Teu reino, Senhor, está no coração dos Teus filhos. Senhor, eu Te louvo por isso. Eu Te peço, Pai, que os Teus filhos sejam usados nesta área. Com poder. Porque nós não temos ouro nem prata, mas podemos dizer ao doente, seja curado pelo sangue do Cordeiro. Nós não temos ouro nem prata, mas podemos dizer, Senhor, ao perturbado, seja liberto pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Senhor, não é o poder da religião, das instituições que fazem a Tua palavra não está, Senhor, presa a somente uma doutrina. Sim, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela está vinculada em Deus, porque saiu da boca do Teu Filho Jesus Cristo. Teu Filho é a palavra, Senhor. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor nos tem dado, mas nós Te louvamos primeiro porque o Teu reino, Senhor, não é comida nem bebida. Mas o Teu reino é aquilo que está dentro de nós. E nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão. Vamos fazer um lanche? Tem um café esperando você lá. Deus te abençoe.